Carlos RDS e Movimento da Cruz. O juízo, rima isso é preciso. Nosso rap vai além do positivismo. Se liga malandro, se liga maluco, escuta isso. O homem irá sofrer um tão grande juízo. E nada vai levar daqui, acredite nisso. Nem os cordões, o ouro, a prata, o dinheiro, a quadrata, caranga importada, a joia, os bens do seu lado, ninguém poderá te livrar do que Deus falou, amém. Do pequeno ao grande, livre e preso, independente de raça, com branco ou preto, amarelo, colorido, intelectual, martelo vai bater, muitos vai passar mal. O juiz é fiel, não tem como comprar ele, não tem desculpa, não tem como jogar um verde. A luta é muito grande, a cada dia eu me preocupo, a cara é tá com Deus e bem distante desse mundo. O tempo tá escasso, irmão, pense nisso. O juízo. O tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde o mar não será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Ricos e pobres da mesma mensagem pela verdade. O tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde um agrado será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Rico se prove da mesma mensagem pela verdade. No final, a corrupção vai quebrar as pernas, imprudentes guerreiros, causadores de guerra. Aqueles que entraram por outra porta, por onde bem quis, seguiram seu próprio caminho pro seu próprio fim. Rejeitaram a pregação salvadora. O tempo não deu, trabalhei a vida toda, mas eu sou honesto, não roubei, não matei. Mas e Cristo, cê aceitou, irmão? Não aceitei. Então já era, meu querido, cê não entendeu. Não parou pra meditar no plano de Deus, pois o único que renova a aliança entre o homem e Deus é o Messias, a esperança. Duvida, abre a Bíblia, lê em Hebreus 5:9. Sem obediência a Deus, tua alma morre. Mas tem de bom ânimo, não tá tudo perdido. Entregue tua vida a Cristo antes do juízo. O tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde o mar não será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Ricos e pobres da mesma mensagem pela verdade. No final, o tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde o mar não será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Ricos e pobres da mesma mensagem pela verdade. Irmão, chama o bop, vai boy, chama roda ladrão. O fuzil não vai adiantar agora. Cada um será julgado segundo as suas obras. Os reis e os ministros não ficarão de fora. As trombetas soarão nas ruas, nas favelas. Sete taças serão derramadas em becos e vielas. Segurança do Alphaville não pode te proteger. Diante do seu ouro vai derreter. Madame, não adianta discar. O 9-0, os bota preta não vão te salvar. Eu falo sério, sua sandália de luxo, sua lingerie de luxo, vão queimar que nem pólvora junto com seu orgulho. Deus amou, Deus ame, deu seu filho unigênito pra livrar o mundo do fogo, do sofrimento. Se livre do AIDS antes que seja tarde. Jesus é o advogado que te absolve do fogo que arde. Seu correntão de prata, sua nave de roda larga, sua ginga, sua marra, não vão livrar sua cara. Geração depravada, sem moral, sem brilho, escarra na glória de Deus e no sangue do seu filho. Outro luto ainda dá tempo de você se safar. Peça pra Jesus com o sangue dele te lavar. Peça pra ele te livrar dos sete flagelos. Só ele pode te absolver no juízo eterno. O tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde o mar não será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Rico se pobre da mesma mensagem pela verdade. Final. O tempo vai chegar, quem vai ficar ileso? Onde o mar não será paz ou pesadelo? Onde a lua não dará claridade? Rico se pobre da mesma mensagem pela verdade.